Para finalizar, como temos cá, pronto, o Monstro Mau, que já é uma banda suficientemente bem reconhecida em Braga, e Artlick, que ainda está a começar, não sei até que ponto, Buda, algum conselho que possas dar aos Artlick, alguma dificuldade porque vocês tenham passado e que, se fosse agora que estivessem a começar, já não passavam por ela, pois já estavam à espera? Não me sinto assim com grande autoridade para dar conselhos a ninguém. É aquela velha história que nós pensamos sempre que os nossos pais sabem tudo, e quando chegamos a ser pais pensamos: caraca, não sei nada, como é que eu vou fazer isto? Como é que eu dirijo o barco? Portanto, pá, o único conselho que eu dou a toda a gente, e que acho que é mais uma forma de estar na música e na vida, é o que o António acabou de dizer. É sermos nós próprios, fazer algo de novo, trazer algo de interessante para isto, não estarmos aqui a encher pneus, ser clones de X ou Y. Pá, e sobretudo lutarmos pelas condições de concertos, o mercado é feito, por todas as bandas. E se há bandas que vão tocar sem cachê, que vão tocar, em condições miseráveis, tu tens, supondo, vais a um sítio vender um concerto. E diz: olha, gostávamos de tocar aqui e tal, quais são as condições? Epá, nós damos o cachê de X, o nosso cachê é X. Epá, eu o cachê não posso pagar, pá, eu tenho aqui, pago-vos as bebidas e tenho aqui o PA, pá, e foi, isso é impossível. Então venho da Guarda, vou tocar em Famalicão, tenho despesas de transporte. Epá, mas eu tenho aqui uma série de bandas que tocam aqui de graça. E tu ficas, pois, realmente, pá, pronto, olha. Eu no meu caso digo: então pronto, marca com essas bandas, porque há certas condições mínimas que nós temos que assegurar, e estamos a todos a zelar uns pelos outros. Ou seja, se ninguém ceder, os bares concertos não têm sítio para concerto. E o mesmo conselho eu dou aos donos dos bares. Os bares que querem cobrar bilhete à entrada e que, pá, mas o pessoal não vem e não paga e não sei o quê. Há um exemplo fantástico, que é o Hot Five no Porto. É um bar de jazz e blues, onde eu toco frequentemente com o Buda Power Blues. E um bar começou a arranhar, teve para fechar no fim de dezembro, e até que entrou um músico para gerir o bar, e a coisa começou a crescer, a seleção musical começou a ser credível, e o bar é um bar específico de jazz e de blues. Portanto, criou um público que vai ver concertos ao Hot Five sem saber quem é a banda que lá está. Vai ao Hot Five, já sabe que sexta e sábado há concerto, e vai, e depois vai vendo as bandas que há e não sai defraudado. Portanto, e o bilhete é 5€, sem nada, sem consumo, sem nada. São 5€ de bilhete, e depois o que consumirei à parte. Sei lá, um whisky custa 5€. Não é um bar barato, mas é um bar interessante e tem muito público, está sempre cheio. Portanto, o que é essencial, e era o que eu vinha a falar há bocadinho aqui com ele, sobre às vezes os bares querem fazer de tudo e querem ter todas as bandas e todos os espaços e tudo ao mesmo tempo. E é como ter um restaurante de comida chinesa e comida italiana ao mesmo tempo. Um gajo não consegue. Ou fazes comida italiana ou fazes comida chinesa, senão o pessoal nem sabe o que é que lá vai comer. E portanto acho que nós, como músicos, temos o dever de garantir um mínimo de Condição. condições, para irmos tocar, porque nem sempre vale a pena tocar, se as condições também não forem garantidas. Acho que toda a gente tem que ganhar, e também não faz sentido um gajo pedir um cachê de 5 mil euros a um bar, porque o bar nunca na vida vai recuperar esse dinheiro e estás a matar o bar. Portanto acho que o único conselho que eu vos posso dar é esse: é tentarem fazer algo sustentável para vocês e para o sítio que vocês forem tocar. Ou seja, é muito interessante o sítio onde vocês forem tocar ganhar dinheiro e ficar satisfeito com isso no fim da noite. Foi altamente ter-vos aqui, porque, pá, conseguimos ganhar algum dinheiro, vocês também, estamos todos porreiros. Agora, chegar ao fim de um dia, toda a gente perdeu, ou ganharam eles e vocês perderam, ou ganharam vocês e eles perderam, acabou o bar, daqui a uns tempos não há música. Exato, isso aconteceu-nos uma vez que fomos tocar um sítio na Póvoa e enchemos a casa. O dono do bar cobrou 3€ de entrada, não consumíveis. E o tipo ia sempre. Notava-se que ia adiando como é que ia fazer os pagamentos. E no fim da noite, ele, desses 3€ que ele cobrou não consumíveis, deu-nos apenas um. Pois. Foi Acontece-me essas assim vezes. uma coisa que nos caiu um bocado, caiu-nos bastante mal. E o MySpace é uma forma boa de nos comunicarmos: pessoal, olha, atenção, o bar X não é fiável. E o A tal pessoal já. cooperação, como falavas no início da Exatamente. conversa. E isso é uma das coisas que as salas de ensaio, mais uma vez, voltando à questão das salas de ensaio, promoveram. Portanto, os laboratórios. Porque, como nós estamos todos em contacto, promoveu exatamente essa... Antigamente havia até uma certa rivalidade entre as bandas. E hoje em dia há uma cooperação altamente. Sei lá, os Peixe Avião gravaram um disco com um microfone meu. Nós estamos a gravar o segundo disco de Monstro Mau com um pré do Dilly, dos Peixe Avião. Há N trocas de material, de ajudas, de entreajudas. Toda a gente se mexe e toda a gente facilita a vida uns aos outros e ajuda. Todos saem beneficiados, não é? Se nós conseguirmos ter uma cooperação que caminhe em direção a um sindicato, se calhar, ou algo mais institucional, os nossos direitos são salvaguardados melhor, se nós comunicarmos entre nós. E também garantimos um funcionamento do mercado mais saudável, porque não faz sentido nenhum estarmos aqui a tocar por 1 euro à porta. É uma cena ridícula, se vocês pensarem bem, neste tocar por 1 euro, se a casa tivesse 100 pessoas, ganhas 100 euros. 100 euros se fores tocar ao Porto, pagaste as despesas e pouco mais. Se tens que alugar carrinho ou qualquer coisa do género, não dá sequer para pagar um jantar. Se a banda tiver 4 elementos, pagas 80 euros de jantar. Quer dizer, não é assim uma coisa... As pessoas têm que entender que há que haver uma certa sustentabilidade e nem sempre vale a pena estarmos lá. Portanto, esse é o conselho que eu dou a qualquer banda, é autovalorizarem-se, porque senão, se vocês não se valorizarem, ninguém vos valoriza. Exato. E levarem-se a sério nos concertos, é primarem pela qualidade do que mostram ao público e respeitarem o público. É daquelas coisas que às vezes as bandas se esquecem de fazer, e respeitarem-se a si próprios. Se um gajo chegar ao concerto e tiver tanto faz, olha que se lixa, é assim, o pessoal percebe isso. Portanto, há que gostar do que se faz e respeitarmos a nós próprios primeiro, para que as pessoas nos respeitem também. Exato. Ok, eu não sei se algum de vocês tem alguma coisa a acrescentar. Mais alguma coisa? Podemos então concluir a nossa conversa. Agradeço mais uma vez a presença de cada um de vocês e espero que vocês tenham sorte no futuro. Principalmente os Art League estão a começar e vocês continuem no vosso processo de cada vez mais reconhecimento. Obrigado. Obrigado.